Vai na fé, levanta a cabeça, vencedor. Tô na arena, na mira dos francos, atirador. Enquanto cês falaram que a nossa letra é o terror, no HU tinha paciente internado no corredor. Pastor, pedindo recibo de carro pra vender uma vaga no céu pra fiel desesperado. Investimento zero, merda de educação, escola sem merenda e aluno sentado no chão. Quantas meninas, quantos moleque, vou ter que ver sendo espancado pelas professorinhas das creches. Cada vez mais lotadas, delegacia de pilantra algemado, preso por pedofilia. E os culpados é nós, os ladrão é nós. Liberdade de expressão forjada, quer sufocar nossa voz. Então se nós é o mal da nação, nosso som deve ser o mais ouvido na Líbia e no Paquistão. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé, porque a fé não costuma falhar. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé, porque a fé não costuma falhar. A fé não falha, sem fé o mal se espalha. Tô nadando contra tubarão zoiudo que só atrapalha. Fala de mim é fácil, eu sou um zé ninguém. Não tô desviando verba com as meias cheias de nota de 100. Sou narrador, mais da dor do que do amor. Vai ser assim se foi assim que o sistema criou. Se tem morte, eu vou falar do mano que morreu. Se tem morte, eu vou falar da mãe que chorou. Cê tem sorte se não for nenhum parente seu. No velório simples, sem nenhuma coroa de flor. Só pelo amor, as cadeias gritou. Não cabe mais ninguém em estado de calamidade. E aí rapaz, aqui nós é tratado igual bicho. Se eu sair no induto de Natal, não volto pra cá não, bandido. Pra quem quer se envolver, vai meu salve. Cadê o inferno? Dá valor pra sua liberdade. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé porque a fé não costuma falhar. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé porque a fé não costuma falhar. Nos tempos pra cá ouvi, falaram o que quis. Fui na fé, na fé. Confiei no justo juiz e esperei a hora certa pra cobrar. Pros da Atena de plantão responder sem ramelar. Tá entre nós e a novela da Globo. Será que só porque tem dinheiro é tão diferente de mim? Não é considerado incentivar o crime pro povo. Mostrar vilão saindo impune no fim. Vilão, faculdades, boy homicida. Que no trote mata calor afogado na piscina. O Big Brother da vida real é bem mais triste. As câmeras filma, a gente assiste. Menor desarmado troca tiro com os homens da lei. Isso é lei pra parar. Lei pra quem? Lei pra rico que pede paz pra continuar rico. Pobre não, pobre quer paz pra continuar vivo. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé, porque a fé não costuma falhar. Eu tô na arena, o sistema quer guerrear. Tá na maldade, eu não posso desacreditar. O Salmo 91 vai me guiar. Vou na fé, porque a fé não costuma falhar.